Letras traduzidas by Maringuassa Rawcast. A canção de hoje, All Our Fans Are Gay, da banda Anal Cunt. Todos os nossos fãs são alegres. Por que você acha que jogamos coisas em vocês? Você tem todos os nossos CDs. Você é alegre. Você tem todos os nossos discos de 7 polegadas. Você é alegre. Você comprou todas as nossas camisetas. Você é alegre. Você é alegre. Você vai a todos os nossos shows. Você é alegre. Você é alegre. Todos os nossos fãs são alegres. Você acha que sabe do que nós estamos cantando? Você está errado. Você acha que nós nos importamos com o subterrâneo? Você está errado. Você acha que nós não foderemos com o seu clube? Você está errado. Você acha que nos importamos se você gosta de nós? Você está errado. Todos os nossos fãs são alegres. Se somos gentis com você, é porque estamos falidos. Ou, a não ser que você tenha algumas drogas para fumar. Quando as drogas se forem, nós também iremos. Então voltaremos a te ridicularizar. Mas eu apoiei vocês, caras, por tanto tempo. Bicha,